Começa agora com Leandro Amador. Os melhores ritmos vindos de toda a África. África Nova. Olá, boa tarde! Deixa-me adivinhar, estavam todos já à espera do programa África Nova. Então, se era assim, assim me têm aqui de novo para levar até muito próximo das 16 horas e 30 minutos, aproximadamente 60 minutos de bons ritmos, boas músicas e boa disposição. Então já sabem que hoje é sábado, dia 23 de julho de 2011, e eu sou o Leandro Amador. E então, já demos início a este programa com Eu Sou, este senhor que veio do Senegal e vai cantar na íntegra esta música que já se ouve de fundo. E a música é 7 Seconds. Então, depois da música, eu voltarei para continuar com a nossa exclusiva programação dedicada a você mesmo, que é seguidor do programa África Nova. Um bem-aja a todos e obrigado por estar aí, estar na sintonia certa. To this world, it has no concept of the tone the skin is living in. It's not a second, or 7 seconds away, but just as long as I stay, I'll be waiting. It's not a second, or 7 seconds away, or just as long as I stay. J'assume les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie le boulot pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments, de race qu'il faut, qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, des amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le fient. Des infos qui ne divisent pas. Changer 7 seconds away, just as long as I stay, I'll be waiting. It's not a second, we're 7 seconds away, or just as long as I stay, I'll be waiting. I'll be waiting. I'll be waiting. para trás ficou a música do You Soul, que se intitula 7 Seconds. Agora, para você mesmo que está aí na sintonia da Rádio Antena Web e na companhia do programa África Nova, vou levar até si uma sequência musical de 3 músicas. E vamos começar por ouvir a Nanki Vieira com a música Cavalo Manso. Em segundo lugar, vamos chegar com a Betina e ela vai nos cantar a música Noémia. E para terminar a sequência musical, vamos chegar com a Teresa dos Ferro Gaita. E assim, os próximos minutos, aqui na Rádio Antena Web e no programa África Nova. Está na companhia de Leandro Amador. Mi casamento de andadja, raparigas novas cá de fiança, amigo noiva dentro casa, cridambaria na casamento. Mi casamento de andadja, raparigas novas cá de fiança, amigo noiva dentro casa, cridambaria na casamento. Joana ba missa la somada, novidade cor e vizinhança. Joana ba franga bem galinha, cavalo manso com a camisa. Joana ba missa la somada, novidade cor e vizinhança. Joana ba franga bem galinha, cavalo manso com a camisa. Cavalo manso com a camisa. Cavalo manso com a camisa. Cavalo manso catamija, cavalo manso catamija, cavalo manso catamija, cavalo manso catamija, cavalo manso catamija, cavalo manso catamija. Batuco beijo na quintal, xerinco bode catafalta, cravo tava e vinho também, convidade tudo banda. Batuco beijo na quintal, xerinco bode catafalta, cravo tava e vinho também, convidade tudo banda. Cavalo manso catanija, cavalo manso catanija. Cavalo manso catanija, cavalo manso catanija, cavalo manso catanija, cavalo manso catanija, cavalo manso catanija, cavalo manso catanija. Mi casamento de andadja, raparigas novas cá de fiança, amigo noiva dentro casa, cridambaria na casamento. Joana ba missa la somada, novidade cor e vizinhança. Joana ba franga bem galinha, cavalo manso catamija, cavalo manso catamija, cavalo manso catamija. Cavalo manso catamija, cavalo manso catamija, cavalo manso catamija, cavalo manso catamija, cavalo manso catamija, cavalo manso catamija, cavalo manso catamija, cavalo manso catamija, cavalo manso catamija, cavalo manso catamija. Cavalo manso catamija, cavalo manso catamija, cavalo manso catamija, cavalo manso catamija, cavalo manso catamija. África Nova. monta livianha tu, tá encantando a pureza, tudo boa formosura, nunca tá cansa a pureza, oh imagem tão pura, o espírito de luz tá irradiando amor, não tem fé na Jesus. Monta livianha tu, tá encantando boa pureza, tudo boa formosura, nunca tá cansa a pureza, oh imagem tão pura, na alegria de viver, já invoca bom nome. Minha viola magoa traz melodia, se tais mensagem oh santa, mancado desse pobre coração não é minha, mancado desse pobre coração não é minha, dama bucolhenta na janela tão conforto, luz irradia, sem luz de prata, nessa madrugada sem igual. Flam, um beijo no tamanho. Flam, um beijo no Jesus, monta livianha tu, tá encantando boa pureza, tudo boa formosura, nunca tá cansa a pureza, oh imagem tão pura, na alegria de viver, já invoca bom nome. Minha viola magoa traz melodia, se tais mensagem oh santa, mancado desse pobre coração não é minha, mancado desse pobre coração não é minha, tamabu colhelta na janela dá um conforto, luz irradia, sem luz de prata, nessa madrugada sem igual. Flam, um beijo no tamanho. Flam, um beijo no tamanho. Flam, um beijo. África Nova. Tareza pundu sata vai, mamami sata vasalina, pa contra tu tropa novo, quando vi quem é cantê. Tareza pundu sata vai, mamami sata vasalina, Salina, oi, a contra do tropa novo. Aí eu vi quem é que entrei. Tarraza fundo Santa Boy, mamãe Santa Vasalina, a contra do tropa novo. Aí eu vi quem é que entrei. Oh, oh, oh, Tareza, já burando na cabeça, já vou cortar a barriga, mami nunca tá matando. Estava a gostar tanto desta seleção musical, então prepare-se por ter aqui mais uma e com mais ritmo africano e com mais calor provindo de África. E para começar a próxima seleção musical de três músicas que preparei para você, já que estava aí tão divertido e entrar no ritmo africano, vamos começar então por ouvir o Bana com a música O Que Nos Diabo Morrer. Depois vamos aos conhecidos Irmãos Verdade e à música de igual forma conhecida Isabela. E para terminar a sequência musical vamos ficar com Malone Monteiro está magoado. E eu sei que você não está magoado, pelo contrário, está contente por estar na companhia do África Nova e na companhia de Leandro Amador, que sou eu, o produtor deste programa África Nova aqui na Rádio Antena Web. Que nós diabo morrer, oh que raiva que tem, fica atrás de nós traz. Oh que mundo que tá, que nós diabo morrer, oh que raiva que tem, fica atrás de nós traz. Não tá viver com amor, não tá nada no amor, não tá viver com amor, não tá nada no amor. Nunca vive com amor, não tá nada na mão. Nunca vive com amor, não tá nada na mão. Funda ferro fundo, de bonança nascer. Tem que mundo mansinho, corda junto com nós. Funda ferro fundo, de bonança nascer. Tem que mundo mansinho, corda junto. Nunca vive com amor, não tá nada na mão. Nunca vive com amor, não tá nada na mão. Nunca vive com amor, não tá nada na mão. Nunca vive com amor, não tá nada na mão. Para rancor, para favor. Mina nos pis, nina também. Para rancor, para favor. Mina nos pis, nina também. Não tá vive com amor, não tá nada na mão. Não tá vive com amor, não tá nada na mão. Bonança nascer, de que mundo mansinho, corda junto com nós. Funda ferro fundo, de bonança nascer, de que mundo mansinho, corda junto com nós. Não tá vive com amor, não tá nada na amor. Não tá vive com amor, não tá nada na amor. Para rancor, para favor. Mina nos pis, mina também. Para rancor, para favor. Mina nos pis, mina também. Não tá vive com amor, não tá nada na mão. Não tá vive com amor, não tá nada na mão. Nunca vive com amor. África Nova. Isabela, mas tão bela, mas tão bela, Isabela, mas tão bela, mas tão bela.

casamento é só na volta da noite. Rosinha, Rosinha, se ele quer casar, me pode casar. Se ele quer esperar, pode esperar. Mas se ele esperar, ele tá casa cruel. Toque bubai, puta flor, Rosinha. Se ele quer casar, me pode casar. Se ele quer esperar, pode esperar. Mas se esperar, é da casa tua. Rosinha, Rosinha, Rosinha, o casamento é só na volta. Rosinha, pel vaso mada, compra papel selado. Pel va igreja, marca casamento. Se casamento é só na volta da noite, toque bubai, chama aquel menina. Flalqui Jorge, manda aquel recado. Rosinha, ele gosta de boa, ele crepuchel. Se o esperar, ele tá casa cubo. Rosinha, Rosinha, Rosinha, o casamento é só na volta da. Estamos aqui de novo para regressar aos nossos ritmos quentes provindos de África. Para trás ficou a Maria Barros com a música Rosinha. E então, agora continuando, vamos ficar com o Teófilo Chantre, que vai fazer dueto com a Cesária Ebra, e eles vão cantar a música Quem Pode. Depois vamos ficar com a Lura, esta portuguesa descendente de Cabo Verde, e ela vai cantar a música Há um Tempo para Tudo. E assim nos próximos minutos, aqui no África Nova. Deste lado, Leandro Amador manda um saudoso abraço para todos que estão na sintonia do África Nova. falta tem tudo na vida. Nota sentir sem falta, emocional falta, material ou falta de saúde. Nota sentir sem falta, emocional ou falta de alguma coisa que vida que te dá. Na vida tem uma hora para tu, mas que tem uma hora que nota tem tudo na vida. Nota sentir sem falta, emocional falta, material ou falta de saúde. Nota sentir sem falta, emocional ou falta de alguma coisa que vida que te dá. Mami, tenha crecheu, tem tudo na vida, tem sossego, tem paz, tem amor e saúde. Manha crecheu, nunca tem um hora sem tudo, tem sossego, tem paz, tem amor e saúde. Manha crecheu, nunca tem um hora. Continuando com as nossas músicas provindas de África, vamos ficar agora com o Black Sushi, com a música Nuvem Escura. Depois, Jorge Humberto, com a Luz no Violão. Escura parece na tempo. Alguém tá espera chuva na nossa terra. Meninos tudo tá na tapla. Deus dá no chuva na nossa terra. Tem pena de tudo criança. Tá chovendo na tempo, tá pedindo chuva na citera. Vontade de olhar flores de mel de as águas. Vontade de olhar chuva na nossa terra. O Jurampirim Deus nasceu. Se partiste o novembro branca na mês de azar, é sinal de mau ano na nossa terra. Alguém tudo tá a atrapalhar. Deus perdoa no castigo na nossa terra. Tem pena de tudo animais irracionais. Chuva cada chuva nem palha cada tempiscunho. Não toiada sofre mas nada nunca pôde fazer. A minta creou e a tudo tá vivendo no mundo. Me ajuda a pedir Deus na céu. Para no chuva na nossa era. Se castigo no mundo é perdoado. Esta na hora para nós que cabo verdeano. Mas eu queria encontrar mais gente. Onde nunca queria ser boa, hoje cada vez me ami. Um teu segredo vilão. De geração em geração passamos sem iluminação. Até desganhei-me dura tempo. Retirando de ilusão desvida. Passando realidade em vida. Tão tempo perdido a dobo vite. Dá-te mantinha tempo. Se lá do universo te chega na terra, nem indo cá estava ali. Tão tempo perdido a dobo vite. Dá-te mantinha tempo. Retira-me de ilusão desvida. Passa-me realidade minha vida. Tão tempo perdido a dobo vite. Dá-te mantinha tempo. Se lá do universo te chega na terra, nem indo um catavelinho. Tão tempo perdido do ouvido, da tremendinha tempo. Nem a morna, hoje mais um que encontra mais gente. Aonde nunca queria ser bom, hoje cada vez me em mim, um teu segredo violão. Geração em geração, passamos sem iluminação, tem de galera e dura tempo. Retirando ilusão dessa vida, passando realidade minha vida. Tão tempo perdido, tá do ouvido, tá de mal, tinha tempo. Se lá do universo te chega na terra, nem indo um cataveli. Tão tempo perdido, tá do ouvido, tá de mal, tinha tempo. Tão tempo perdido, tá do ouvido, tá de mal, tinha tempo. Mas o que encontra mais gente? Onde nunca queria ser bom, hoje cada vez me emite um segredo violão. Geração em geração, passamos sem iluminação, tete galene dura tempo. Retiramos de ilusão dessa vida, passamos realidade minha vida. Tanto tempo perdido, do ouvido, tanto mal tinha tempo. Se lá do universo te chega na terra, nem indo um cataveli. Tão tempo perdido, tá do ouvido, tanto mal tinha tempo. Retirando de ilusão dessa vida, passando realidade minha vida. Tão tempo perdido, tá do ouvido, tanto mal tinha tempo. Lá do universo te chega na terra, nem indo um cataveli. Tão tempo perdido, tá do ouvido, tá de mal tinha tempo. Tão tempo perdido, tá do ouvido, tá de mal tinha tempo. Tão tempo perdido, tá do ouvido, tá de mal tinha tempo. Que estiveram na sintonia do programa África Nova, um bem-aja, um obrigado e conto consigo e com outros tantos dois a oito dias. Então, da minha parte, em nome de Leandro Amador e da equipa da Antena Web, um forte abraço, um bem-aja e até dois a oito dias. Vamos então terminar este programa com a música que já está rolando de fundo e é a Mayra Andrade com a música Despedida. E são assim as despedidas do África Nova de hoje. Então, até dois a oito dias, se Deus quiser. Por igual, deitar a tamaria em cabeça, a piruma de carapatita fazem falsear. Nana, não, vai go, tempo sim já passa, rincamir no outro lugar, o suboço se sinal, oh, na despedida. Nana, não, vai go, tempo sim já passa. Rincamir no outro lugar, o subuço se sinal é boa despedida. faculatra, mica faz e nada se mancreva. Nada se que nada se mão ouve, se mão flaro, tiro, taça e alves faculatra, mica faz e nada se mancreva. Nada se encotar acima, flor de milho, cancarão. Minca faz e nada se mancreva.